Uno 173 autorizado, direto Mótima. Tá voando Mótima, obrigado. Salvador, bom dia, azul, 4217, ponto de inspiração, o que vai acontecer? 4217, autorizado ali, mantém, pisco no zero. Ali, mantém, no zero. 4217. Solo Salvador, está 3520 para pushback e acionamento. Então, 3520, está autorizado, de um pronto táxi. Chamará para táxi, está 3520. No meio, solo de 4-5, direita, solo 2-1-9. Direita, solo 2-1-9, então 3-2-1-9. Salvador, TAM 3896, bom dia. TAM 3896, bom dia. Está autorizado para prosseguir o táxi a Alfa Juliette, posição 08, parte 1. Alfa Juliette, posição 08, parte 1, TAM 3896. Controle 208, bom dia, bom trabalho, senhor. 4217. Controle Salvador, bom dia, o azul 4217. Decolado, cruza 770 da Twisper. Azul 4217, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 300, após 2000, Roileda. 2000 na frente de Leda, 4217. San Luís, tem aqui uniforme autorizada, final ILS, estou responsabilizado. Autorizado ILS, reportamento estabilizado, esquema que ele faz. 2:30, alternativa Recife. 3520, estou autorizado o táxi Tatuí Índia, com serviço no zero, chame para Salvador em 1895, o ajuste altímetro no 020. 1020, autorizado o táxi via Índia até o ponto certo no zero, chama 2295, 3520. Azul 4217, está cruzando 050, possibilidade de Marmótio. Azul 4217, aguarde a coordenação. Aguardando. Azul 4217, autorizado, direto Mótima. Direto Mótima, 4217, muitíssimo obrigado, querido. Estabilizou o localizador, uísque em uniforme. Capatango, uísque em uniforme, chame a torre 11895. Camarão, uísque em uniforme. O Salvador, uísque em uniforme. Uísque em uniforme, torre. Uísque em uniforme, senhor, no procedimento ILS, por cancelamento, prosseguir para 17. Plano IFR cancelado 54, reporte base para final 17, uísque em uniforme. Botaremos final da 17, uísque em uniforme. Oi, Salvador, está 3520, ponto espera da 10, pronto. Está 3520, autorizado, linha de decolar, pista no 0, Netuno 70 graus, era 7 nós. Autorizado a linha de decolar da 10, está 3520. Bom dia, professorista, eu volto ao lado. Bom dia, bom voo. Tá no final, tá embaixo checado, isso quem é aquele pai. Descrito uniforme autorizado pouso, pistão 7, Ventuno 70 graus, 092. E uniforme. Recife 20, calculado 56, controle 20 decimal 8. 208, tá 3520. Controle Salvador, é o TAM 3520. TAM 3520, contato radar, suba para nível de voo 190, saída Conde. Nível 190, saída Conde, TAM 3520. Afirma, o Isca com uniforme, trazado backtrack, solo 57 no corte e pode se entregar. bom dia, Gol no 61, informação Foxtrot. Estou autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Via Apesulu, 1-0, Sabaté. Motor Salvador, Pera 1-208 e o Transponder 5025. Primeiro, conforme 360 Guarulhos, decola da 10, curva direita, na da El, Leda, com Motiva. 18-8, controle 5025, Transponder. Salvador, o TAN 3520 atinge, vai atingir e manter no nível 190. Controle Salvador, o TAN 3520. Consiga. Atinge e mantém o nível 190. Tupã 3520 a 12 milhas para posição com de serviço radar encerrado, chame Aracaju 120 decimal 3. Aracaju 3520. Salvador, bom dia, TAM 3601. Chegada 3601. Autorização Congonhas, por gentileza, saída proposta. TAM 3601, autorizado Congonhas, nível 360, decola pistão 0, a curva à direita, na saída da Euleda Motiva. Via Upezulu 1-0, por base Upezulu 1-6, Belo Horizonte prossegue com palma em roda do plano de voo. Controle Salvador opera 120 decimal 8, transponder 5031. Visado 360 para Congonhas, São Paulo, decola da 10, direita da Euleda Motiva, Upezulu 10, depois Upezulu 16 em rota, 5031, 208. No Thank you. Tá mandando, igual o 1961 no portão 4 do Spec, será mesmo? 1961, não estou autorizado, deixa eu processar. Camarela. Comandouro, vou no 1961, o 1961 para o táxi, o POB 183, 183, autonomia 4 horas, 5 alterna, Galeão. Estou no 1961, está autorizado o táxi via Índia, ponto espera, Bessono 0, Chumitô em Salvador. Em 1.8.95, ajuste o altímetro 020, bom voo. 725, no ponto espera 1.61. Torre, bom dia, voo número 61, espera pra eu. Bruno 61, bom dia, autorizado a linha de decolagem, pista no 0, vento 180 graus, 07 nós. Vindo decolagem no 0, Bruno 61, tá bom. Decolagem, Meão? Afirma, autorizado a decolagem. Voo no ano 61, visto no zero. Decolagem 34, controle 120, decimal 8. 08. Olha, Salvador, bom dia, gol 1161. Gol 1161, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, via saída da EL. 360 da EL, 61. 061 no cruz 70 poderia voar Motiva? Bom, 1161 na guarda de coordenação com o Centro Recife. Guarda. 08, puxa bem acionamento. Centro 3601, estou autorizado, se tiver acionamento, chamo junto para o táxi. Chama lá para o táxi, Centro 3601. Voo 1161, autorizado por base. 7, ou 1161, achando o Centro Recife, frequência 13325, alterne 13395. 13325-3395, camarada. Voador da 3601, com 4-0. 4 horas e meia com o fim do Plutarno. 3601, está autorizado o táxi, abate 1, taxiway India. Conspera P0, chame 2 Salvador e 18.95, faz o chatímetro no 020. Ok, autorizado parte Índia, a Conspera vai chamar 18.95, 1020, 3601.